Materas, na manhã linda e clara, quando a vestrina foge à escuridão, mais bela em tanto a divinal promessa: estou contigo mesmo em solidão, a sós contigo em luz e densa sombras, quando a natura dorme em doce paz, contigo a sós em culto reverente, bem de manhã bênção tu me das, e assim será.